espere serviço radar terminado, mantenha uma centena. Sob o controle de Ilhéus, frequência 1201. Bravo, Alfa Tango. comandando, bom dia. Na Cristina 01, na Cristina Foxtrot para Comunha, produção. Bom dia, Antena 3601. Autorizado para Congonha, nível 360, de uniforme Zulu no meia. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 120, décima 8 e agora de transporte. Rádio 3601, nós estamos pronto para o pushback, seu nome. Câmara pronta, Rádio 3601. Meia zero um, seu transponder 5507.